beber. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. Percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. E aí? Com um sorriso, um choro no rosto, cê vem aqui.